Ele se irrita quando eu digo sempre. Querida Julie, bem, quando as coisas estavam se acalmando entre vocês, você acabou com a paz ao utilizar essa palavra que parece tão inócua, mas que é, na verdade, carregada de significados. Sempre. Podemos usá-la para falar de coisas insignificantes. Você sempre deixa as toalhas no chão. Ou para fazer acusações e críticas muito mais profundas. Você sempre trata sua mãe melhor do que a mim. E como sua palavra gêmea, nunca, sempre causa, sempre problemas, problemas que podem ser evitados. Não é apenas inapropriado dizer sempre quando você quer dizer frequentemente ou mesmo às vezes. Trata-se de deixar de reconhecer que Michael muitas vezes fez o que era correto, sem que você percebesse, ou no mínimo que ele lutou com coragem para fazê-lo e foi derrotado. Como somos rápidos para perceber falhas e esquecer vitórias. Ressaltar as falhas de Michael pode desencorajá-lo, especialmente no que diz respeito a assuntos sérios. Dizer em voz alta que ele sempre cede a uma certa fraqueza, como ser impaciente, quando na verdade ele talvez faça um tremendo esforço para evitá-la, pode levá-la a uma conclusão indesejável. Para Julie, não faz diferença se eu me esforço ou não para melhorar. Desisto. Será muito mais amoroso resistir a externar sua irritação, ou ao menos utilizar a ocasião para elogiar Michael pelo progresso. Fiquei surpresa ao encontrar a toalha no chão do banheiro. Você estava sendo muito cuidadoso com isso. O espírito do amor domina a frase, livrando-a do peso de um julgamento frio. Devemos ter sempre o cuidado de fazer o amor permear o nosso convívio com nossos cônjuges, para que as diferenças que temos não se tornem obstáculos, mas os ajudem a caminhar no sentido da perfeição. Se você agir sempre assim, sempre e nunca, não trarão mais problemas ao seu casamento, e mesmo as coisas irritantes a aproximarão de seu marido. Aguardo notícias suas, Lily.